Alfa Tango, bom dia, contato radar, mantendo 070, vou na prova de Conde, reposte naquela posição. operador na escuta do Mike Hotel X-Ray. Prossiga. Solicitando autorização de reboque, senhor, da posição de número 14, área remota, para a posição de número 8. Autorizado o reporte ao término, Mike Oscar X-Ray. Mike Hotel X-Ray. Será feito, grato, senhor.